trema, trema, trema, trema, trema, trema sistema, trema, trema, trema, trema, trema, trema sistema, trema, trema, trema, trema, trema, trema sistema, trema, trema, trema, trema, trema. Pois o tempo da mordaça, meu irmão, guerrilha viva de verdade, liberdade de expressão. Não tô à espera do que o sistema imposta. Pois o tempo em que a gente lambia essas botas, fica de boca aberta, sistema opressor. Hoje tem pichador que vai pra rua e risca amor. Vem pra vender o 360 HD. O rap fez o que a escola não soube fazer. Beber teu álcool, usar tua droga, não. Não me contento em ser a tua massa de manobra. Botaram o treme pra esquecer os problemas, mas já temos o hip hop, então trema sistema. Deixa o sistema pensar que tá me manipulando. Enquanto eles pensam, eu vou me manifestando, avisando o meu povo que o livro é nosso escudo. Disseminando informação contra absurdos. Bial, elimino Playboy no BBB. Você tem que eliminar esse programa da TV. Cantorzinho da mídia faz massa manipulada. Ai, se eu te pego, descortejo na facada. No Brasil ainda sonho que tenha evolução. Vê meus mano estudando e tendo educação. Você trampa e compra um celular de qualidade, mas no pacote não tem a vaga na faculdade. Ambiente propício, meu povo exposto ao risco. Crime, armas e drogas, jogo, doenças e vício. O aparato do sistema que te prende e te condena. Alquimia humana e liberdade pequena. Resultado, manipulado, fábrica de marginais. Te roubaram o futuro e te passaram pra trás. Sistema operando em cada passo da tua vida. Um futuro advogado se transforma em homicida. Jogo jogado todo dia, jogadores operantes. Mas se com menos pão, forma massa ignorante. Na luta quem resiste escreve história ao contrário. Educação a qualquer custo é um sacrifício diário. A massa segue, espera o Big Brother começar. Tamo estudando pra ninguém nos imobilizar. Era como tu vê a gente chapado, mas tamo de pé, eu já vejo fardado frustrado. Te dou conselho quando for enquadrar os moleque. Olha o caderno dele, veja se lá tem rap. Pra Diena que botaram cocaína e crack. Pega o meu papel, meu rap, meu contra-ataque. Teus métodos de alienação são sempre vão. Quando o hip hop tá em ação, tua educação forma analfabeto funcional. O rap de verdade faz pensar o que é fundamental. Trema, trema, trema, trema você sistema. Só peixe morto vai na tua maré, no teu esquema. Vivi a tua educação que não funciona. E vou te convidar quando eu for pegar o meu Sabe diploma. Sabe por que escola pública é uma indecência? Favelado que estuda é inimigo pro sistema. Patrão contra empregado virou guerra mundial. Karl Marx se despliga no contrato social. Criança, vê TV, absorve excremento escutando guerrilha. Absorve argumento pra ser jovem. De pensamento maduro, analise o passado pra não errar no futuro. O espaço é curto, então conquiste sua parte. Domine território igual Napoleão Bonaparte. Os últimos serão os primeiros, é só ditado. Sempre seja o primeiro vencedor glorificado. Remando contra a maré, e nessa onda eu não durmo. Que se foda sistema, tô garantindo meu futuro. No teu jogo não entro, só peço a crítica mover. O movimento falso é cheque pra eu vencer. Trema sistema. Sou pedra no sapato, favelado, quilombola, ribeirinho do asfalto, contestador. Evoluir junto ao meu crânio, revolução tá no sangue, uma lei contemporâneo. Público precisa do que é de seu domínio. Invadam bibliotecas, devorem todos os seus livros. Trabalhe, estude, conteste, questione atitude. Ocupem universidade, sua comunidade e ajude. Critique, analise, corra atrás do que é direito. Democracia não restringe apenas eleger prefeito. Guerrilha urbana na luta contra quem te condena. Lírica, revolução, rebelde, treme sistema.